história de amor triste me chega. Transforma em letra um pai desesperado, a mãe sumida, um pivete que não sabe o que é a vida. É engraçado, o amor nos dá os bons momentos, mas deixa o rancor. Pô, você acabou com a minha vida, tá tudo acabado. Esquece. Calma. Estou sofrendo aos 26, doente, largado, olha o que me fez. Te dei amor, te dei carinho, pra você, Ana, me deixar sozinho. As manchas no meu corpo são constantes, agonia e depressão me tomam a todo instante. Quero você ao meu lado, quero você vem ficado. Um baseado acalmador e já me deixa mais próximo do Senhor. Aqui na terra tenho mais 3 ou 6 meses, sei lá, não gosto de pensar. Me sinto só, cheio de dor. Volta pra mim, peço por favor. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Nessa semana fiquei internado. Você sabe de mim, sabe do meu estado. Estamos com a dor pro resto da vida, com o sangue sujo pra despedida. Deus, me deixe viver. Deus, comigo por quê? Enquanto eu lamento, você ignora. Nosso filho é o elo, exige a volta. A falta da mãe, ele implora. Pra doença me levar, Ana, não tem hora. Vem, fica com a gente agora. É um pai e um filho que implora. Tempo frio, trovoada, coração partido. Vem ficar comigo, me sinto só, na garganta um nó. Já me dá vontade de partir pro pó. Nesse quarto, desespero, respiro seu cheiro. Vem, mata meu anseio, a noite caiu, a saudade me mata. Me lembro, sofro com as madrugadas. Seu cabelo, sua cor. Ana, vem, volta por favor. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Noite de insônia, lembra você. O seu toque, o seu beijo, amo você. Quando envelhecer, não se esqueça de mim. E nem dos bons momentos naquele jardim. Peço ao tempo que te traga e me faça mais feliz. Peço ao tempo que me dê tempo. É o bem que se quis. Vejo você em todos os cantos. Te quero, te tenho em todos os sonhos. Amanhã, quando clarear, vou tentar levantar, vou caminhar. Quero a brisa antes da despedida. Quero ver o sol enfalecer naquele lençol cor de azul que lembra o mar. Lembra você e já me faz chorar. Não, meu Deus, não acredito. Só esse mês perdi 10 quilos. Ana, quando eu for, cuide do nosso filho. Nosso moleque tá lindo pra vida. Não quero que ele veja seu pai nesse Emílio Ribas. Boas lembranças ficarão. Nossa ida ao play center, o lanche das tardes sempre. Aquele banho de mangueira aos domingos. Filho, já te vejo sorrindo. Adeus! Seu pai te adora. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos. Vejo seu rosto em todos os cantos.